Bom, boa tarde para você que está sintonizado aí na frequência 1010, amigos que nos acompanham através das ondas sonoras e você que nos acompanha através da internet. A magia do Natal está de volta a São Luís Gonzaga. Não percam as atrações do Natal Luz das Missões 2018. Dia 6 de dezembro, Natal do Rui. Um conto de Papai Noel sobre a importância da amizade. No palco Senaê Maicá, Praça da Matriz, início 20 horas. 7 de dezembro, espetáculo O Brasil Que Eu Quero. No palco Senaê Maicá, Praça da Matriz, início 20 horas. 8 de dezembro, São Luís em Dança. Na Praça da Matriz, em frente à Prefeitura, início 17 horas. Primeiro pedal de Natal, chegada do Papai Noel de Centopeia. Na Praça da Matriz, início 19. 9 horas. 9 de dezembro, São Luís em Dança. Na Praça da Matriz, em frente à Prefeitura. Início 17 horas. Realização: Enel, Cinde Lojas, Câmara de Vereadores, Estrela Alimentos Que, Copa Trigo, ACI e Prefeitura de São Luís Gonzaga. Uma iniciativa da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio: Rádio Missioneira, fazendo mais por você. Rádio Missioneira, ZYK 344, 1010 kHz, 3 mil watts de potência. O melhor som e a melhor programação de São Luís Gonzaga. Rádio Missioneira. No ar, Hora do Recado, um programa de avisos e comunicados. Hora do Recado. Produtor, você precisa adquirir sementes de soja para sua lavoura? Quer sementes com garantia de uma lavoura bem estabelecida, com excelente germinação e vigor e um perfeito stand de plantas? A Sementes Giovelli comercializa a cultivar HO Jacuí e Prod Ciclo Precoce Alto Potencial Produtivo, resistente à podridão radicular de fitófora e demais fungos do solo. Faça como o produtor Rafael Moreno, de Santo Ângelo, que atingiu uma produtividade de 92 sacas por hectare, e Matheus Roleder, de São Nicolau, que produziu 72 sacas por hectare. Sementes Giovelli, escritório em São Luís Gonzaga, Avenida Senador Pinheiro Machado, 3035, fone 55-3352-7187, unidade de beneficiamento RS165, quilômetro 21, rolador. Sementes Giovelli, produtividade que envolve. Olá, amigos, boa tarde, Hora do Recado desta terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018. A apresentação é de Marconi Rodrigues. Direção-geral é do senhor Milton Rockenbach. Silva Bebidas, a sua revenda multimarcas em bebidas de São Nicolau, informa os principais eventos aonde estarão presentes os produtos. Dia 9 de dezembro, bingo dançante no Salão da Comunidade do Passo das Tropas, em São Nicolau, com início às 14 horas. Animação musical JD. Hora do Recado fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima tarde. PowerTech Internet. Internet banda larga de qualidade, sem limite de downloads. Planos em fibra com link de até 35 megas. Estabilidade de conexão, sem interferências externas. Para você ou sua empresa. Vai realizar um evento corporativo? Feiras, congressos em hotéis, apresentações, confraternização, demonstração de produtos? Temos link de internet dedicado, necessário para o seu evento, seja qual for a velocidade. Mão de obra qualificada e equipamentos de ponta. Agende uma visita em São Luís Gonzaga, fone 3352-6003. E em São Miguel das Missões, fone 3381-1216. Acesse o site e saiba mais. www.powertechinternet.com.br. A seguir, panorama de notícias. A notícia em tempo real, do estado, país e do mundo. Panorama de notícias, produção do Departamento de Jornalismo da Missioneira, rádio líder nas missões.